mas essa dor já tá passando. Já não choro mais, e o que posta nas redes sociais não tô ligando. Mas eu tô notando um comportamento estranho seu. Deve ser sintoma de saudade, mas cê tá pensando que esse coração aqui ainda é teu. E você vai ficar na vontade. Você pode chorar, pode perguntar por mim, até pra quem não me conhece. Você pode ligar implorando pra voltar pra mim, mas quem apanha nunca esquece. Você pode chorar, pode perguntar por mim, até pra quem não me conhece. Você pode ligar implorando pra voltar pra mim, mas quem apanha nunca esquece. É só o meu desprezo que você merece. Portal do estranho seu. Deve ser sintoma de saudade, mas cê tá pensando que esse coração aqui ainda é teu. Você vai ficar na vontade. Você pode chorar, pode perguntar por mim, até pra quem não me conhece. Você pode ligar implorando pra voltar pra mim, mas quem apanha nunca esquece. Você pode chorar, pode perguntar por mim, até pra quem não me conhece. Você pode ligar implorando pra voltar pra mim, mas quem apanha nunca esquece. É só o meu desprezo que você merece.